ligações, volume 4. DJ Kaique, Rapadura, Ceará. Quimera, quimera, quimera, quimera, quimera, quimera, quimera, quimera, quimera, quimera, quimera, quimera, quimera, quimera, quimera, quimera. Hey, quimera na era do gelo, na esfera, fera, modelo, foga vera, na matéria, incinero, selo, contê-lo, biosfera, espera, rompê-la, miséria, altera o degelo, mostra opera na cratera e não podem vê-lo, detê-lo. Sou assassino, insere, e se vierem, dão o que eles querem, morrem sim, pois no fim nem diferem. Que as sombras se interem, ego se ferem, se me interferem, morrem sim, pra que assim nunca imperem. Anjos não me esperem, com luzes ou máculas, impuro no escuro, não durmo e luto com gárgulas. Derrubo suas máquinas, corto tubos e válvulas, assumo submundo obscuro, cruzo em Dráculas. Demônios me rondam em tempos mundanos, não me escondo em sonhos medonhos, em tempos profanos levanto com escombros nos ombros, com templos humanos, com danos e donos, em sonhos insanos, centros urbanos, enganos. Meu plano sobre o plano, sobre o livro, sobre a lenda, sobre tantos, entretanto, sobrevivo, sobre a venda, sobre encanto, soberano, subo rindo, sobre a renda, sobre canto, suburbano, subfindo, sobre a fenda. Cuspo chamas em folhas brancas, deixando as escuras, instâncias fuguras, se apura estampas impuras, que trampa estanca rasura, arquitetura perdura, se arranca dura, moldura, cura, futura literatura. Não sei de onde eu vim, pra onde eu vou, não importa o que eu fui, o que eu sou. O concreto que sufoca minha voz é abstrato como a pós. Não sei de onde eu vim, pra onde eu vou, não importa o que eu fui, o que eu sou. Se meus pés não tem chão, aos fiéis deixem insurreição. Ninguém chorou na despedida formidável dessa última quimera. A solidão, sua companheira inseparável, único amor que tivera. Sempre foi assim, um fósforo, um cigarro. Comecei meio ao fim, nada próspero, pigarro. Dei-me sua boca pro meu próximo escarro. Embriagado no carro, atropelando a primavera. Quimera não é mera mística, besta fera biblística. Não é heurística, lidera, impera, erística. Reverbera linguística, acelera balística. Artística, gera estatística, característica. Seus megalópolis movem corpos e acrópolis. Seus hóspedes sofrem hipnose, dormem tecnópolis. Cosmópolis, absorvem vozes, solonolópolis. Metrópolis, aos pobres devolvem morte e necrópolis. O que o povo diz é que tá feliz com esse chão de giz. Pé não tem matriz, fé sem diretriz. Querer quem não me quis, pra dizer que fiz. Ferir a ex-mendiz e ser infeliz não condiz. Emeretriz, nega fim e remédios, nego a química, prática, crítica, fins intermédios. Sua política é sádica, síndica, o sim aos meus tédios. Minha política é ácida, é cítrica, ao fim dos seus prédios. Quisera, mas não tivera quimera sobre seus domínios, pois ela em condomínios trouxera seus declínios. Bactérias se mantivera em esferas fascínios, dilacera artes e artérias, matérias exímios. Típicos, mímicos, cívicos, cínicos, símbolos bíblicos, ídolos frígidos, círculos rígidos, vivo espírito físico, místico, lírico, empírico, onírico, híbrido, ríspido em ritmos vívidos. Não sei de onde eu vim, pra onde eu vou, não importa o que eu fui, o que eu sou. O concreto que sufoca minha voz é abstrato como a voz. Não sei de onde eu vim, pra onde eu vou, não importa o que eu fui, o que eu sou. Se meus pés não tem chão, aos fiéis deixem insurreição. Ninguém chorou na despedida formidável dessa última quimera. A solidão, sua companheira inseparável, único amor que tivera. Sempre foi assim, um fósforo, um cigarro. Comecei meio ao fim, nada próspero, pigarro. Dei-me sua boca pro meu próximo escarro. Embriagado no carro, atropelando a primavera.